Sura da Abundância. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, nós te demos Al-Kawthar. Então ora teu Senhor e imola as oferendas. Por certo, quem te odeia será ele o sem posteridade.